Eita, é o metralha dos bailes, só mandelão. E aí, DJ Guida Z.O., tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Cremosa, você está escutando seleção de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. É sexta-feira, tô na bala, vou ligar o Guida Z.O., chama duas, três safadas pra nós catucar sem mal. E pode treta, pula na pica, vai na minha sapadinha, que hoje tu não tá só. Tem puta voando na xereca pros menor. Então faz um movimento em cima da picadura, que hoje tu vai ficar tapa muito louca de loló. Tem puta voando da xereca pros menor. Tem puta voando da xereca pros menor. Tem puta voando da xereca pros menor. Meu parceiro, nem te conto o que aconteceu com ela. Tava logo de castigo, foi e pulou a janela. Matada, perereca, matada, perereca, matada, perereca. Os cria da favela, matada, perereca. Sendo eu tô embrasadão, só não deixa eu te trombar. Vou ativar o modo avião e na tua tia que eu vou tacar. Segue as redes sociais, arroba Saulo Show, traço DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Eu taco, eu boto. Hoje tu vai sentir pirocada de propósito. Eu taco, eu boto. Hoje tu vai sentir pirocada de propósito. Eu taco, eu boto. Hoje tu vai sentir pirocada de propósito. Eu boto. Hoje tu vai sentir pirocada de propósito. Tu tá boquinha nervosa, representou na mama. Tu tá boquinha nervosa, representou na mama. Da língua passa, o leite derrama, ela não para. A língua passa, o leite derrama, ela não para. A língua passa, o leite derrama, ela não para. A língua passa, o leite derrama, ela não para. A língua passa, o leite derrama, ela não para. LS Tecnologia e Acessórios. Aqui você encontra de tudo para o seu celular. Loja 105, no Shopping Popular. Olá com Thiago Cunha. Hoje ela vai se acabar, vai fuder com a porra toda, ela vai tumultuar. Viste sua melhor roupa e as amigas já encostou. Fechamento garantido, é o bonde das patricinhas que se amarra nos bandidos. É mais uma do Amém, é JC do quando o JC solta o pontinho, as rabetas balança. Balança, balança. Ela tá cateca, ela tá embrasada. Na onda do lança. Do lança, do lança. Então vai descendo, vai subindo, vai jogando sem parar. Parará, parará. Ela quer tumultuar. Parará, parará. Ela quer tumultuar. Ela quer tumultuar, parará, parará. Ela quer tumultuar, parará, parará. Ela quer tumultuar, parará, parará. Olha essa porra virou review. Parará, parará. Já encostou, fechamento garantido. É o bonde das patricinhas que se amarra nos bandidos. É mais uma do Amém, é JC do Pit. Quando o JC solta o pontinho, as rabetas balança. Balança, balança. Ela tá cateca, ela tá embrasada. Na onda do lança. Do lança, do lança. Então vai descendo, vai subindo, vai jogando sem parar. Parará, parará. Ela quer tumultuar. Parará, parará. Ela quer tumultuar. Parará, parará. Ela quer tumultuar. Então vai descendo, vai subindo, vai jogando sem parar. Parará, parará. Olha essa porra virou review. Parará. Edição de

E aí, minha cremosa? Você está escutando Celezão de Aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Valorize hoje, caia na real. Valorize hoje, caia na real. Que sexta meu celular fica sem sinal. Que sexta meu celular fica sem sinal. Que sexta meu celular fica sem sinal. Ela tentou dar um golpe no golpista, mas não conseguiu e ficou iludida. E eu aqui, até esqueci meu nome de tanto que me chamam de vida. É tudo questão de equilíbrio. Tudo questão de equilíbrio. Finge que me ama, que eu finge que eu acredito. Finge que me ama, que eu finge que eu acredito. É tudo questão de equilíbrio. Tudo questão de equilíbrio. Finge que me ama, que eu finge que eu acredito. Finge que me ama, que eu finge que eu acredito. O golpe é o mesmo, só muda a vítima. Segunda Nova CS Barbearia, localizada na rua Mato Grosso, número 781, bairro Pacoval. Eu sou o mestre dos magos. Esquece perder nos barracos da favela de barulho de pancada. Você é com a mulherada. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ela dança no barraco, sucesso ela senta com no mulherada. Barraco, ela quica no barraco, tô com o copão na mão, ela dança no barraco, eu sou ela senta no barraco, barraco, ela senta no barraco, senta, senta no barraco, tô com o copão na mão, ela sucesso dança no mulherada. A mozinha do Instagram que é bruxaria anormal, eu vem, sou senta que tá legal, vai, senta que tá legal, na 17 do mal, vem, senta que tá legal, vai, sucesso senta que tá mulherada. Legal, na 17 do mal, na 17 do mal, na 17 do mal, eu sou na 17 mestre dos do mal. Eu sou o mestre dos mal. Parabéns, DJ Saulo Show. Você é o cara, mano. Ela gosta da putaria. Ser bonzinho não tá prestando mais não. Só meta a cara com as que não tem coração. Tem coração. Sentimento tá calejado de tanta decepção. Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor. Se com belas palavras me encantou. Com belas palavras me encantou. Agora aguenta, tem várias cedendo o que você negou. Ô moça, te coloca bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte no zaguinho. Ô moça, te coloca bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte no zaguinho. Ô moça, te coloca bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte no zaguinho. Ô moça, te coloca bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte no zaguinho. Bate a bunda forte no zaguinho. Celezão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Eu só vou te pedir pra te socar. Eu só vou te pedir pra te socar. Eu só vou te pedir pra te socar. Eu só vou te pedir pra te socar. Eu só vou te pedir pra te socar. Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no pessoal. E aí, chega aqui, encosta aqui. Deixa eu te perguntar. Eu só vou te pedir pra tacar pau. Eu só vou te pedir pra tacar pau. Eu só vou te pedir pra tacar pau. Eu só vou te pedir pra tacar pau. É o DS, tá? Os primos do Mercy, que faz sucesso em Macapá. São eles: DJ Saulo Show e DJ Wesley. Os meninos da quebrada andam muito violento. Empinou a bunda no baile, nós tá batendo. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa. Só tá pão nervoso, só tá pão nervoso. Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa. Pete mais afilando. Chutei o barraco, fingi que eu nasci hoje com história e capa. E ela vem jogando rabi, ela vem jogando. Vem jogando rabi, ela vem jogando. Vem jogando rabi, ela vem jogando. Vem jogando rabi, ela vem jogando. Vem jogando rabi. Toma, toma, só botada, catucada violenta. Nessa boqueta, catucada violenta. Segue as redes sociais, arroba Saulo Show, traço DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope. Piranha, tu vai ter que deixar forte. Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver. Piranha, tu vai ter que deixar forte. Ela quer sentar por cria, porque não aceita forte. Mas foi você que pediu, agora toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai ter que deixar forte. Ela quer sentar por cria, porque não aceita forte. Porque não é maceta forte. Chama tua amiga que tá do teu lado, que vai começar a nossa brincadeira. Chama tua amiga que tá do teu lado, que vai começar a nossa brincadeira. É assim, vai, vai. Vai de perna aberta, vai de perna aberta. Mostra que tá trepadeira. Vai de perna aberta, mostra que tá trepadeira. Vai de perna aberta. Gerson das mídias, Gerson das mídias. Você sabe bem que nesse game eu te supero. Eu só vou te usar. Romance agora eu não quero. Vou te iludir. Entrar na sua mente. Só não vem de compromisso. Vida, esteja ciente. Esteja ciente. Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece. Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece. Eu rebolo sim, de um jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece. E aí, minha cremosa, você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Que coxinha, que rabão, baita, baita cabelão. Faixa rosa, cobiçada, rainha da sucção. Várias poses, são maneira que aprendeu lá no passado. 7 anos e ganada, terminou com o namorado. Vai, do suck, suck. Essa mina é uma vai. Quem diria? Mó prazer te conhecer vai. Um belo dia vai. Tá hoje pra ti vai. Ela é espetacular vai. É mulher, calma, suta. Vai fazer comigo vai. Várias poses, vai. Vai. Maluca vai. Ela é espetacular vai. É mulher, calma, suta. Vai fazer vai. Comigo vai. Várias poses, maluca vai. Ela é espetacular vai. É mulher, calma, suta. Vai fazer vai. Comigo vai. Várias poses, maluca. Destrava em cima dos caras. Trava, trava, destrava. Vem por cima e prepara. Trava, destrava em cima dos caras. Trava, destrava. Vem por cima e prepara. Vem por cima e prepara. Faz a pose e vai tamara sentando. Vai, gozando. Vem por cima e prepara. Faz a pose e vai tamara sentando. Luda Divulgações, a menina dos status. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou 12 malas. E eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou 12 malas. E eu tava de boa, cheia de histórias. Agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. No Facebook. As melhores músicas estão lá. Proprietário Alex. Como é que nós estava, pai? Espirro, lança, ainda a fim de dança. Esse aqui. Espirro, lança, chorada vai rolar. Esse é o DJ Serpinha, o moleque é boladão. O moleque é boladão. Edição de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Você, mulher que me deixa na ponta do pé. Ela suga a cabeça do pau. Ejaculei, meu pipi começou a chorar. Disse que com seus lábios adorou de alocar. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Anormal, ela suga a cabeça do pau. Ejaculei, meu pipi começou a chorar. Disse que com seus lábios adorou de alocar. Tô impressionado com essa mina. O amor que está me insinuando. Projeção divina me elucida, me amando. E faz sentir calafrio como as estações. Transcende a brisa do vento em suas vibrações. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, lá zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. Só fundamental que falta em mim. Sei que vou levar em quadro quando for lá. Deixa acontecer naturalmente. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Normal, ela suga a cabeça do pau. É de Jonas Cardoso, junto e misturado com os primos do mix de Macapá. AK-47 é o porte do homem. Perfil brasileiro, arma israelense. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Cá 2 minutos, olha, tu para e pensa. Que se tu brotar no Mandela, é só socadão. O Turuga é chato, brabo na favela. As piranha trepa, mas a Glock não. Na pista o bonde é foda, eles não amarela. Bota a cara no beco pra tu ter estresse. Que as piranha desce, as piranha desce. Os amigos vêm de minha firma enriquece. As piranha desce, as piranha desce. Bota a cara no beco pra tu ter estresse. Que as piranha desce, as piranha desce. Os amigos vêm de minha firma enriquece. As piranha desce, as piranha desce. Nós não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio. Quica pra bandido, vai, senta pra bandido. Aqui em Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio. Quica pra bandido, vai, senta pra bandido. Arrasta, arrasta, arrasta, tchereca no bico. Arrasta, arrasta, arrasta, tchereca no bico. Se não tem, mas não tem problema, ela não vai ficar careta. Tem vários baile de favela pra ela vir jogar bucinho. No papagaio perereca ela deixa. E no serrão perereca ela deixa. No cabana perereca ela deixa, deixa, deixa, deixa. Meninona safadinha, putiane da favela. Vem de perna aberta, vem de perna aberta. Que eu vou te botar. botar tudinho, vou socar na tua xereca. Vem de perna aberta, vem de perna aberta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Vem de perna aberta, vem de perna aberta. Nossa, DJ Laranjinha, mala demais, cê tá doido. E aí, minha cremosa? Você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Nem melhor, nem pior, o diferencial. Ela viaja em mim e eu tô viajando nela. Sobe aqui no morro, cola com nós da favela. Nós é dono desse morro, não demora, não me irrita. Novinha diferente, por cima sempre que escrita. Novinha, cê senta no pulsinho, aquele jeito me excita. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com marca. Vai botar caixota ardendo, vai. O NP, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparados pra fuder, pra fuder, pra fuder. Caixota, caixota, caixota, caixota, caixota dela. Pra fuder, pra fuder, pra fuder. Caixota dela, pra fuder, pra fuder. Caixota dela. Localizada ao lado da UPC, próxima rotatória do Macapaba 2. Na mesa dos patrão, ela quer sentar do meu lado. Fala que por mim largava até o namorado. Sabe que beber comigo é diferenciado. Só que quando eu bebo, eu fico um pouco malvado. Eu não vou ter pena desse rato. Movimentar, movimentar, movimentar, movimentar, movimentar, movimentar. Já mudei o rumo, meu metão. Antes que eu fosse com um talento, estou ouvindo você percebendo. Da última vez, essa puta safada, que ele já tá dando de leite na cara. Pra quem não conhece, Jess, o rei do beat. Celebração de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Eu peguei uma nifeta lá dentro da favela, dei aula de inglês. Ela não entendeu, então a minha espera. Hoje fora e tua xereca. Tamo ensina a língua pras pepeca analfabeta. Tamo ensina inglês pras buceta analfabeta. Hop it, Rússia, curtindo o CDzão de aniversário do DJ Saulo Show. Fraguei o mano reino, escrevendo sucesso. E dentro do golfão tava o parceiro Vezé. O quadrado turbinado estacionado na esquina. Bota a localização, estúdio bacana. Chama todas suas amigas que vai ter festa em geral, vai tá colaborando. Suas amigas que chega mamando, suas amigas que chega gostando. E o isso eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando. Tem que tá dando. Então joga, então joga o teu bumbo na vara. Então joga, então joga o teu bumbo na vara. Então joga, então joga o teu bumbo na vara. Então joga, então joga o teu bumbo na vara. Então joga, então joga, então joga, então joga. Bumbo na vara. Então joga, então joga, então joga, então joga. Bumbo na vara. Amiga que vai ter festa em geral, vai tá colaborando. Faz amiga que chega mamando, faz amiga que chega gostando. Então joga, então joga. Ó, bumbo, ó, ó, bumbo, ó, ó, bumbo na barra. Barca na batida, ai que delícia. Loqueta Music, os melhores lançamentos. Fraguei o mano reino, escrevendo sucesso. E dentro do golfão tava o parceiro Vezé. O quadrado turbinado estacionado na esquina. Bota a localização, estúdio bacana. Chama todas suas amigas que vai ter festa em geral, vai tá colaborando. Suas amigas que chega mamando, suas amigas que chega gostando. E o isso que eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando. Tem que tá dando. Então joga, então joga o teu bumbo na vara. Então joga, então joga o teu bumbo na vara. Então joga, então joga. Segue as redes sociais, arroba Saulo Show, traço DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. Hoje eu vou baratinar, é dia de revoada. Vou deixar fiel na tranca que hoje tem cachorrada. Faz um rodízio de puta pros compassos da quebrada. Nós é maloqueiro nato e na chota é só facada, bicho. Fique estressadinha, calma, amor, não se exponha. Não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha. Você é tipo quanto em casa é gostosinha. Mas fora, passo vergonha, mas fora, passo vergonha. Do Amapá, fone e WhatsApp 96991049983. O moleque caro chegou. É o Coreia. É o CL. Que mina só goza, gosta de putaria. Atraente e sensual, ela tem a malicia. Bronze de fitinha, fica maravilhada. Vê que teu boy louco só vai te dar catucada. Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piroca, tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e quatro e quatro e quatro e quatro e quatro. Toma catucada, vai tomando catucada. Toma catucada. Tu gosta ou não gosta? Tira essa roda, vai tomando catucada. Quatro e quatro e quatro. Vai tomando catucada. Vai toma catucada, vai tomando catucada. Toma catucada. Tu gosta ou não gosta? Tira essa roda, vai tomando catucada. Quatro e quatro. Cortes a domicílio. Yuri Cortes. 991-24-4597. Tu deu perdido na mãe, só pra vir ficar comigo. Agora tu se envolveu, então tu vai correr perigo. Então chega pra cá, bebê, que a hora é essa. Tira logo a calcinha, tu viu, sabe tudo. Eu falei pra ela. Pois já bebê. Aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Ninguém no bailão a bala, fumando só a da brava. Hoje já tem revoada, seleção de arganada. Só sessão de penetrada, te deixo toda molhada. Só sessão de penetrada, te deixo toda molhada. Casa tomou uma bola, se mata tomar pelada. Chega no gol, de meta de catapulta. Eu peguei verde, peguei lata, xereca que já me usa. Aí toma da rifa, conta com o perigo, fala. Contigo, solteiro na pista, assim pra mim tá bem melhor. Tô solteiro de boa na pista, assim pra mim tá bem melhor. Quando eu te pego, te boto com raiva malvada. Sempre machuco sem gosto. Quando te pego, te boto com raiva malvada. Sempre machuco. E descama, vai. Machuca, machuca, machuca mais uma vez. Machuca, machuca mais uma vez. Que eu já tô viciada, que eu já tô viciada. Você é o cara, mano. Muito louco, eu gosto é disso. Eu me amarro na bagunça, me dando no meio do fluxo. Atrás da chuca, linda, maravilhosa. Com o bronze no grão, empinar e dar tapão. Fazendo cara de mão. Ô, oh, maravilha, ô, que delícia, vai. Ô, oh, maravilha, ô, que delícia, vai. Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vai subindo. Essa novinha no meio do fluxo, a toda, toda cisipinha. Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra lá na teta. Empurra, empurra, empurra, empurra. E aí, minha cremosa, você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. O fluxo tá gerando, ela banda e dá mil grau. Sobe o morro da favela pra sentar no parafal. Ela senta, rebola, é profissional. Troca o pente em gatilha pra sentar no parafal. Avistei ela no fluxo e ela queria pau. Ela no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai rebola o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Bumbum gigante. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Porra, VM, tá uma bacteriagem do caralho. Ela é danada, ela rebola o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Bumbum gigante. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Porra, VM, tá uma bacteriagem do caralho. Obrigado, meu Deus.